chamado de emergência. Insane Tracks na produça. E aí, você tá pronto? Um grande dia pra segunda vinda. Sabe por quê, mano? Por quê? O mundo vai saber quando a hora chegar. O céu vai se abrir e o mundo vai parar. Então a profecia vai se realizar. Naquele grande dia a trombeta vai tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. Ele insiste contigo, mas você deixa de lado. Quer ser o seu grande amigo, mas acaba ignorado. Cê conhece o risco de tá fazendo errado. Mesmo assim ele é contigo e quer te ver restaurado. Não tem como esconder, ele sempre tá te olhando. Não tem pra onde correr, o seu tempo tá acabando. Não tem como cê dizer que ele não tá te chamando. Não tem como não saber que o juízo tá chegando. Pois lá de cima ele manda todos os sinais. Trazem um aviso que os tempos já não são de paz. E o que você era antes, larga isso tudo pra trás. Vem pra ele logo antes que seja tarde demais. O mundo vai saber quando a hora chegar. O céu vai se abrir e o mundo vai parar. Então a profecia vai se realizar. Naquele grande dia a trombeta vai tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. Muitos serão chamados, poucos vão ser escolhidos. Alguns estão enganados, outros estão corrompidos. Sangue vai ser cobrado de quem teve escondido, de quem ficou calado em meio ao mundo perdido. Se você tem conhecimento, use pro bem. Se você tem entendimento, ajude alguém. Se você tem algum talento, enxergue além. Se você teve um crescimento, amém. Eis a importância de levar a profecia. A palavra é poderosa e nunca volta vazia. O relógio tá correndo e tá chegando o dia. Jesus Cristo vai voltar para a nossa alegria. O mundo vai saber quando a hora chegar. O céu vai se abrir e o mundo vai parar. Então a profecia vai se realizar. Naquele grande dia a trombeta vai tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. E ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar quando a trombeta tocar. E não adianta se desesperar, procurar um lugar pra se refugiar. Porque ele vai tá pronto pra te buscar. Não importa onde vá, ele vai te alcançar. Pois o poder dele é infinito, teu povo vai subir com ele aos céus. Ali estaremos em teu julgamento e nesse momento seremos os réus. Daremos conta de tudo que fazemos, também do que deixamos de fazer. Cada cabeça será uma sentença e não sabemos como isso vai ser. Mas de uma coisa pode ter certeza, que a nossa vida vai estar no altar. E aquele que nega o Filho de Deus, ao lado de Deus não vai poder estar. Irmão, essa é a hora de se arrepender. Ele tá de braços abertos pra te receber. E tem mais uma coisa que ele quer te dizer. Volte pra Cristo antes que Cristo volte pra você. Porque ele vai voltar, porque ele vai voltar. Porque ele vai voltar quando a trombeta tocar. Porque ele vai voltar, porque ele vai voltar. E quando ele vier, cê vai subir com ele ou ficar.